Esta noite não se dorme, vamos cantar as janeiras. Esta noite não se dorme, vamos cantar as janeiras. Cheira a cravo, cheira a rosas, cheira a flor das laranjeiras. Cheira a cravo, cheira a rosas, cheira a flor das laranjeiras. Aqui mora a gente honrada, é casa do lavrador. Aqui mora a gente honrada, é casa do lavrador. Que tem a mulher bonita e a filha como uma flor. Que tem a mulher bonita e a filha como uma flor. Alegrai-vos com